Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite pra você, Criadores e Criaturas no ar. Hoje um programa super especial, tô aqui com um convidado, meu DJ amigo Tony Miranda, parceiro, afilhado de casamento, o cara é irmão mesmo. Tonhão, bem-vindo. Espero que a gente faça um ótimo programa. Diz aí, o que, que você veio contar pra nós? Alô, galera, boa noite. Prazeraço estar aqui no programa, que eu curto, que eu fico escutando lá de casa. Muito, muito legal participar. É, vamos junto, vai ser muito legal. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para meus amigos. My friends in USA, hope you're listening, hope you like this program. E para meus amigos aqui do Brasil, família, primo, todo mundo. Vamos botar muita música legal aqui e contar algumas histórias. Então tá bom, vamos lá. O que você vai começar tocando aí para nós? Pô, vamos começar com aquelas músicas assim que a gente curtia desde pequeno, pô, e também passando um pouco pelaquela fase quando tocava, éramos DJs lá na The Time. Então vamos começar com covers de A-ha e Duran Duran, que são coisas que eu ouço desde pirralho, que eu curto, curtia e curto muito ainda, até hoje. Então vamos lá, então vamos de quê? A primeira? Vamos de Take On Me. Só se for agora. Criadores e criaturas. You got gone too far this time. But I'm dancing on the Valentine's. I tell you somebody's fooling around with my chances on the danger line. I cross that bridge when I find it. Another day to make my stand. Oh, oh, oh. High time is no time for deciding if I should find a helping hand. Oh, oh, oh. So why don't you use it? Try not to bruise it. My time's up. Criadores e criaturas, super especial com meu amigo Tony Miranda aqui. Agora acabamos de ouvir Duran Duran e A-ha em versões diferentes. Quais foram aí, Tonhão? Foram versões de Emil Bowles e Kylie Minogue and Ben Lee. Emil Bowles para Take On Me do A-ha e Kylie Minogue and Ben Lee para The Reflex do Duran Duran. Ok, então agora vamos fazer o seguinte. Quando a gente tocou junto na The Time, nos idos de 89, 90... É, a gente costumava tocar umas coisas e ter uma história boa com essa primeira música aí. Conta a história, depois a gente anuncia a música. Pô, essa música quando tocou a primeira vez na rádio, eu fiquei amarradaço. Eu falei, caramba, é música nova do Duran Duran, vou gravar na fitinha pra escutar. E aí depois de muito bate e volta que eu fui descobrir que era uma banda chamada Information Society, uns caras de Minneapolis. E pô, depois fizeram outras grandes músicas, mas a gente tocou muito isso na The Time, curtimos muito. E a primeira vez que tocou foi exatamente dessa fitinha que você gravou. Antes da gente achar o disco, a gente levou essa fitinha sua, tava super bem gravada lá no seu 3 em 1, que marca era? Pode era fazer Sony, gravar. Era Sony, sensacional, as gravações do Sony ficaram muito boas. Então beleza, então vamos começar esse bloco aí com um cover de What's On Your Mind. Criadores e criaturas. amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Oh, oh, Camila, Camila, Camila. A lembrança do silêncio daquelas tardes. A vergonha do espelho, daquelas marcas, naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos. Os olhos que passavam o dia a me Criadores e criaturas, vocês escutaram Camila, Camila, o clássico do Nenhum de Nós, tocado pelo Biquíni Cavadão, que tocou muito quando fazíamos som na The Time, eu e Nandão. Tocou não só muito Camila, Camila, como também tocou muito Biquíni Cavadão. Eles não tinham feito essa cover ainda, mas os dois rolavam bastante lá. Exatamente. E antes disso, você escutou o hino Bizarre Love Triangle do New Order, uma versão do Stabbing Westward, e essa era uma canção que eu e Nandão usávamos para regular o som da The Time antes da festa começar. É, exatamente, tem todos os graves e agudos que a gente precisa e era com ela que a gente equalizava o negócio. Certo. E agora, DJ, vamos de quê? Agora vamos tocar umas músicas de shows que eu e Nandão fomos juntos. Inclusive, essa próxima aí foi nada mais nada menos que o nosso primeiro show. Show do 14 Bis aqui em Resende, no CCRR. Foi o maior barato lá, Nandão com 15, eu com 13, 14. Não é isso, DJ? Por aí, por aí. Saímos correndo na night, o show acabou nas madrugas. Perdemos a carona, tivemos que voltar correndo, atravessar a ponte. Era uma aventura pra dois moleques. Foi demais. Então, 4 da manhã, frio pra porra. Foi. Então é isso aí, ó. A canção, mais uma vez, uma versão do Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar a Criadores e Criaturas. Yeah. Criadores e Criaturas mais do que especial com o nosso convidado, amigo e parceiro DJ Tony Miranda. Você acaba de ouvir mais uma das músicas dos shows aqui, eu e ele fomos juntos. Esse aí foi o 10,000 Maniacs. Onde foi o show? Conta pra galera. Só pra galera morrer de inveja, vai. Só pra tirar onda. Show sensacional no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Aquele visu, essas músicas lindas do 10,000 Maniacs. Inclusive essa versão original do Brian Ferry. Excelente show. Antes teve o L7, que a gente também viu no Hollywood Rock em 93. Fomos todos os dias, eu e Nandão. E nesse show do L7, a gente, pô, teve várias brigas, várias rodas daquela. E a gente foi só entrando, colamos no palco. Vimos aquelas mulheres bagunceiras, loucas e piradas, tocando punk rock da melhor qualidade. Como essa cover que você acaba de ouvir, Let's Lynch the Landlord, dos Dead Kennedys. E abrimos, como o Tony já disse, com... Mais uma vez, do 14 Bis, versão do Renato Russo. Só dele, né, agora. Isso aí. Então, ó, vamos pro intervalo agora. Estamos aqui com as nossas filhas e elas querem dar um alô pra vocês também. Tudo bem, meninas? Sim. Oi. É isso aí. Nesse clima descontraído é que a gente tá aqui celebrando o Dia das Crianças. Didi, alguma mensagem pras suas crianças? Pô, meus parabéns pra todas as crianças, em especial aí meus sobrinhos Pedro, Mônica e Henrique. E vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta, intervalo rapidinho, tô aqui com meu amigo DJ Tony Miranda, parceiro musical. DJ, essas aqui tem história, hein? Essa primeira, que é a cover do In Excess, que você anuncia já já o nome, é, a gente assistiu um show deles no estádio da Gávea. Isso, no estádio do Mengão, ali na Gávea, com a abertura do Soul Asylum, e depois a próxima, mais um show que eu e Nandão assistimos juntos em outro estádio, no Maraca, no Grande Maraca, o show do Rush. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar com o cover de In Excess e Rush. Vocês vão ouvir agora, daqui a pouco, se vocês não souberem o nome, a gente diz pra vocês. Century's yesterday. You can carry criaturas. Like a swarm. Criadores e criaturas, vocês escutaram Limelight, uma versão muito bacana do Lonely Drummer, e vocês escutaram também Need You Tonight, uma versão aí sexy na voz da Liv Tyler, excelente. E depois, fechando esse bloco, teve o Coldplay cantando Lips Like Sugar do Echo and the Bunnymen. Isso foi um show que, na verdade, não vimos juntos, mas quando eles vieram na tour, Nandão viu o show em Sampa, eu vi o show no Rio. Exatamente. Excelente. Foi o primeiro show que a minha filha viu, ela estava na barriga da minha mulher, por isso virou roqueira. Começou muito bem com Echo and the Bunnymen. Tem bom gosto. Aí você foi pros States? Então, fui pros States, crente que assistiu um monte de show internacional, e esse aí nada mais é do que o primeiro show que eu assisti em solo americano. Pois é, qual foi a banda gringa que você viu primeiro? Não foi gringa, foi o Rapa. Então tá, vamos de cover do Rapa então. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo, medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você quem tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitido. Paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitido. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. And love it won't be long. No. Criadores e criaturas, com DJ Nandão e DJ Tanhão. Oh sugar, don't you cry. Oh child, wipe the tears from your eyes. You know I need you to be strong in the days as dark as the night is long. I feel like trash. You make me feel clean. I'm in the black, can't see or be seen. Baby, baby, baby, light my way. Bury your treasure where it can't be found. But your love's like a secret that's been passed around. There's a silence that comes to a house where no one sees. I guess that's the price of love. I know it ain't cheap. Come on, baby, baby, baby, light my way. Mountain. Criadores e Criaturas. Away. criaturas. Muito bom, criadores e criaturas aqui. Estamos quase encerrando o programa, mas antes tem tempo para mais umas histórias boas aqui. DJ, conta aí, o que, que a gente ouviu nesse bloco? Começamos com o Rapa, né? Que foi, curiosamente, o primeiro show que eu assisti em solo americano. Eles tocaram num lugarzinho pequeno lá em Danbury, Connecticut, onde eu vivia. Lugar para 400 pessoas. O Rapa, nessa época, tocava para 10 mil aqui no Brasil. Então foi um luxo, né? E depois disso, escutamos The Killers, que na verdade foi a última banda que eu assisti aí nos Estados Unidos, antes de voltar pro Brasil, mandando Ultraviolet, do U2. Depois ouvimos Funk Junkies, tocando I Love It Loud, do Kiss, que também foi um show que eu assisti nos Estados Unidos com a minha esposa, que a gente curte muito. Pô, e depois o Weezer, né? Como é que foi o show do Weezer? Pô, aí é que é o problema, cara. O Weezer, quando o ingresso dos caras entra pra vender, é sold out em um minuto. Não consegui ver o Weezer, cara. Eu lamento muito, cara. Eu e minha esposa. Pô, eu também lamento. Ia ser um showzaço. Bom, o que você ouviu aqui foi uma versão do Billy Clyro tocando Buddy Holly, que foi o primeiro grande hit do Weezer. Muito bacana. Pô, DJ, sensacional. Obrigado aí pela presença. Espero que todo mundo tenha gostado. Prazeraço. I hope you like it, all my friends in US. I miss you guys. É isso aí, galera. Muito obrigado, então, pela companhia, pela audiência. Espero vocês na semana que vem com mais um Criadores e Criaturas. DJ, grande prazer. Valeu. Prazeraço, DJ. Excelente. E vamos acabar de ouvir esse Foo Fighters aí antes de encerrar o programa na versão do String Quartet Tribute para Learn to Fly. Valeu, até semana que vem. Muito obrigado. Um abraço. Criaturas com DJ Nandão.